Olé das quebradas. Olha, esse bagulho é funk, irmão. Irmão, me fala qual das quebradas que você já foi que não tem funk. Ela sempre escutou rap e pira no grave do crank. E toda vez que pode dar rolê no baile funk. De short vestidinho, saia ou blusa decotada. Quando chega rouba a cena, é o terror das recalcadas. Desce, sobe na minha frente, vai me deixando louco. Assim não para não, que desse jeito tá gostoso. Te levo pro cantão da pegação e lá te mostro. Vou fazer do jeitinho que cê gosta. Adoro. Te pego de frente, te pego de lado. Adoro. Com a mão na parede, em pé ou no quarto. Adoro. Me diz se você gosta do jeito que eu faço. Adoro. Adoro. Adoro. Te pego de frente, te pego de lado. Adoro. Com a mão na parede, em pé ou no quarto. Adoro. Me diz se você gosta do jeito que eu faço. Adoro. Adoro. Veio pro baile funk, escondida dos pais. Olha pra você ver como é que ela tá demais. Jeitinho de menina, maldade de mulher. Dança, beijar na boca, hoje é o que ela quer. Então relaxa, mexe, vem, vai. Eu quero ver do que você vai ser capaz. Menina, mexe, sobe, desce, porque é hoje que eu te mostro. Se eu te pegar de jeito, eu te arregaço. Adoro. Te pego de frente, te pego de lado. Adoro. Com a mão na parede, em pé ou no quarto. Adoro. Me diz se você gosta do jeito que eu faço. Adoro. Adoro. Adoro. Te pego de frente, te pego de lado. Adoro. Com a mão na parede, em pé ou no quarto. Adoro. Me diz se você gosta do jeito que eu faço. Adoro. Adoro. No escuro ela é um perigo, foi o que eu ouvi dizer. Não dá nada pra mim, eu tô é pagando pra ver. Gostoso mesmo vai ficar quando acabar o baile. Segura a onda agora, porque eu tô daquele naipe. Nossa, que volume, o bagulho tá louco. O que cê quiser, eu tô querendo em dobro. Vem cá que no seu ouvido eu vou dizer. Só topo se for até amanhecer. Ai, tá gostoso, tá melhor que imaginava. Adoro quando você fala. Vem das quebradas. Vem das quebradas. Novinho, novinho, novinho, novinho, tentando eu quis. Podia novinha rebola. Vem das quebradas. Soca nele, soca nele, joga só na cara dele. Soca nele, soca nele. Ah,